Caçadores, caçadores, alô caçadores, alô caçadores, o maior baile do Pará vai começar, Vai começar a Capanema! Vocês irão presenciar a maior dentada do planeta. O espetáculo chegou. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Joga tudo pra cima e vai começar a pressão. Apresentando pra vocês o maior show do planeta. Carisma, carisma, talento, talento, e sempre trazendo tendências no show do gigante. O Top DJ do Pará. Top DJ Patrese. DJ Patrese. E Marlon Bidi! Trazendo o famoso baile do Patrese. Bora, meu Top do Pará. Não alivia, não. Que os caçadores estão a fim de muita pressão. O baile é todo seu, DJ Patrese. Gigante Crocodilo Prime! Vai começar a pressão! Joga a mãozinha pra cima, pra cima! Bota no batidão! Bota no batidão! E bate na palma da mão! Na palma da mão! Quem é do Flamengo aí, joga a mãozinha pra cima! Quem é do Corinthians, joga a mãozinha pra cima também! Tem alguém do Paysandu aí? Tem! Tem alguém do Clube do Remo também? Tem! Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das gostosas! Das virgens! Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Bora, Dayane! Passando forte a mim, nossa grande amiga Dayane, avisa-me. Junto com seu namorado, nosso grande parceiro, Helder Filho. Jonathan Lança, a primeira dama. Isso é torna de... Tá todo mundo aqui, ó! E teme, vai tremendo, pra lá. tá cheia de papinho no WhatsApp. Como é que é? Bumbum gostosão, troco sedutor. Foi por isso que o doidinho se encantou. De farra aqui comigo, um abraço! Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. E vou te passar a onda no crocodilo é chope piriquita. O quê? É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. Chama periquita, chama aquela vem, chama periquita. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. O que? E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Belly! O melhor de nós, Jones Grandino Prime e o Bruninho da parede. E vai tremendo, esse bumbum. Vai tremendo, esse bumbum. Bora pra cima, bolão, DJ. Toma caqueado. Olha o baile rolando. E toma caqueado. Eita novinha, mas tá na esquina, você vem na área, ai Ruivinho. Bora que é o gigante do Crocodilo Prime. Um abraço também, galera do Portal Capanema. Já registrando tudo aqui, ó, a festa do gigante. Tamo junto e misturado. Um abraço do Patrese, vamos lá. Tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, pá! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Alô, Melly! É o baile do Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese. Vamos, não inventou palavras. Expressar esse momento. Fala, Marquinha! Tá sabendo, Branca de Neve também. E a toda a nossa equipe. Ismael, bora aí, pessoal. Refresca, não! Essa imagem do céu. Do céu. Meu irmãozinho magrão do Corinthians. Pela boca, Andréia, Rosa e Sagui, também. Seus amigos. De tanto gritar, te amo. Nosso amor é lindo. Nosso amor é lindo. Jardim de Deus, a Diana também. Mas Jaiane, chama, todo mundo aqui, ó. Porque falamos sozinho na rua, me chama louco. Fala, Felipe Lopes. Porque contamos. É no Brasil. No céu, me chama louco. O Dizinho. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Para Felipe, prepara o mês. Me chama louco. Porque falamos sozinho na rua, me chama louco. Estrelas no céu, me chamam louco. hoje dá um gritinho e joga a mãozinha pra cima. E quem vai amanhecer aí dá um grito. Bora, bora no batidão, no batidão. Quem quer beijar na boca aí faz barulho. Bora, bora, bora, bora na batida que doidou, que doidou, que doidou. Bagulho doido. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai. Fumando e bebendo, vai. Bebendo e fumando, vai. Fumando e bebendo, vai. Bebendo e fumando, vai. Fumando e bebendo, vai. Bebendo e fumando, vai. Fumando e bebendo, vai. Bebendo e fumando na pressão, campanha. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Patrese. Equatorial, tô pronto, fechou. E vem dançando, é aniversário do Hélio de Vindos. E a gente vai detonando tudo. Picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha, picha, picha nas bandida. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Começo, homem da mídia Capanema, né? Mas vamos, vimos em Rafael, tentar conversar, equipe Selva, né? Vamos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. E aí, meu gerente de eu? Vamos lá, garoto! Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Bora lá! Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. Você é um presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu. Bora, bebezinho! Tenho sorte. Bebezinho popular pra cima, garoto! De dormir nos braços teus, sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa, sorte de acordar ao lado teu. A gente brigou. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Joga mulherada! Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. E no próximo dia 27 de maio também no residencial, João Rodrigues. Então caixa d'água tem aniversário do Evaí, né? Então pronto, sucesso! Então joga, joga, vai, vai! Alô, rabetão no chão. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Vai, vai, vai. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Vai, vai, vai. O Ismael e a sua primeira dama, a Esté curtindo o crocodilo. Alô, Belly. O quê? Patrese. O piroião. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. É no gingado, bora, bora. Bagulho doido. O quê? A busca da minha vida, né? Ela vai quingando, ela vai quingando. O Alan também, o Charlon, o Rogério, o Fabrício, o Lucas. Caixa d'água, porra, porra, porra. Agora vai! E a partir desse momento, tá caindo o burro. A chuva tá chovendo aí? Não, vamos lá. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, vai, vai, vai. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, vai. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Só quem gosta do escurinho aí dá um gritinho. Quem gosta de beijar no escurinho dá um grito também. Quem gosta de fazer amor no escurinho faz barulho. Pode sentar a batida, pode sentar a batida. E doida! O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. E toma sua pisa, toma sua pisa. Lá vem escurinho. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Essa primeira dama, nossa linda amiga Andréa também. Bora, Denis! Catano também, Rose, Salles, a Índia. Bora, Kelly, bora, Kelly, próximo, vai! É aniversário do ministro Neto hoje! Bora, Netão, pra cima! Os maluquinhos, trinca massa comigo também! Rock doido! O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom. O bagulho vai ser louco. Jogada! Mete o playboy que tá pagando a bebida. Desce mais uísque, desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai ter outro dia. Bota mais uísque, bota mais tequila. Bota mais uísque, bota mais tequila. Pra curtir, pra dançar, é crocodilo e capanema. Vem curtir o baile do Patrese. Sei que você vai gostar. Irmãozinho é o Defende, obrigado, viu, garoto? Os irmãos também do B13, fala Vinícius, o Thiago, bora Matheus, pra cima. Tudo mudou, tua mãe confiou, apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse é o gigante Capanema. Ele é certo. Aniversário do Elton Evento, meu irmão. Certinho pra casa. Vambora, vambora, vambora. É da boa, não é? É cocada boa, não é? Vai! É cocada boa. É cocada boa, não é? Essa menina dá aula, senta pra caramba. Essa menina escangalha, vai chegando no corpo aquilo. Ela é a sensação, de shortinho bem curtinho, mostrando os sacedos. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Você vai sentar por cima. E o DJ vai te pegar. Como é que é? Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menino. Fala, Bruninho! Renatinho! Trancou com o Bob. O Bob pegou falso. Cinco de maio também, aniversário do nosso equipe Bate Forte também. O neguinho do Rubi, não Asis. Quem toca é o Rubi, né? Senta! Ela balança e o charma de malandra, ela vai se apaixonar. E do tapinha, do tapinha, do tapinha, do tapinha, do tapinha, bora! Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Vocês que me pediram um pouco de putaria. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Para minha família! Rouba cena! Simone! Marcelinho! Adailson! Fábio! O motivo também sem miséria! Aqui no gigante! Sempre trava. Hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra. Hoje tem dentada nela. Hoje tem! Como é que é? Gilson Lanches! Vamos lá! DJ Leto e Ivan Macedo. E o quê? Boutique Multimarcas! É a menina mais famosa do estado do Pará! É Boutique Multimarcas! Vamos que vamos! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Barbearia da Vila! Que dá o grau no visual do Patrês. Pode crer. Também Guatiburu e a sua primeira dama, a Luciana, sua amiga também, a Islene, aí Thiago, Chobindel. Um abraço também, meu parceiro Rafael Playboy, galera comigo, aquele abraço a vocês. É aniversário do Hélio, bem-vindos, bora o Hélio. DJ Lê. Vem cá, veículo. Me segura, papai. Bora o L2! Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. É o baile mais famoso do estado do Pará. Baile meu top do Pará. Baile meu top do Pará. Tá doidão. Pega essa dentada, dentada, dentada. Vai, vai. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no corpo. Como é que é? Mira show isso. Aqui no Crocodilo. A Yara Nascimento. A Riane Borges. Cara de Salinas, marcando presença. E aí, Monique? É o top. O Adriano também, um abraço. Vai você dançar com a sequência esmagadora, botando pra quebrar. Aí pra trás e vai pra cima, meu irmão. Agora eu quero ver todo mundo o quê? Dançar. E tá louco, o baile tá louco. DJ pra trás e doidando no coco. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ pra trás e doidando no coco. Do jeito que a galera gosta. É o baile do Patrese. Patrese. Essa batidinha maneira. DJs Marlon Beats, DJ Patrese. DJ Lendo. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Para Jamile. Minha deusa, a Diana, a Chayane, não, obrigado, viu? Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos que a minha maravilha. Pra cima, Bruninho! Homem da parede! Cima, sou melhor que você. Bagulho de, bagulho de, bagulho de. Bora doidar, bagulho de, bora doidar, bagulho de. E doide, doide, doide, doide, doide, doide. Bagulho de, bagulho de, bagulho de, bagulho de. E é o gigante de Capanema. Parabenizar também nosso grande parceiro do Eli. Bagulho de, Levi Dandas. E a toda nossa família Romacena também. Mata Ilson. Bagulho de, e o Titi Edivan. Metade. Equipe Ostentação também. Bagulho de. Eu vou ser empresário, Bruninho. Vamos pra cima. Bagulho tá ostentando tudo. Bagulho de. Bagulho de. Bagulho doido. Bora, Bruninho, Ostentação. É tudo. Coletividade nós quebrar. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Já não me olha como antigamente. A nossa relação. Bora, Carol! Carolina também. Sempre muito bem acompanhada. Agora na fronteira, na fronteira. Não aguento mais essa situação. E aí, Bruninho do aparelho, como é que é? Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou ela ou ela? Ou ela ou eu? Escolhe de uma vez, não tente me prender. Eu sei que fiz errado. Bora lá! Prepara aqui uma massagem, a gente vai tirar a ressaca. Lá em Bonito, meu irmão. A gente toma uma bacana, viu, Bruninho? Leonardo Zumi. Olha o branco de vocês dois desgraçados. Tentação do sucesso. Fica meio calmo. Tá na DJ Patrese. O top DJ. Mulherada, empina a bundinha e vai quebrando, vai descendo. E desce, desce, desce, desce. Empina a bundinha, agora sobe, sobe, sobe. Um, dois, três. Envolvimento diferente, eu empino a você. Ostenta tu! Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. mete na tua mente vai ficar. Feito, feito, feito, feito, feito, feito e quico devagar. Feito, feito, feito, feito, feito, feito e quico devagar. O Valdiano, os caixa baixa. Feito, feito, feito, feito e quico. E tudo com pressão. Agora comigo aqui, ó. Vem nesse folgado. Na fronteira. Tu vai aceitar, tu vai aceitar devagar. Tu vai aceitar, tu vai aceitar, tu vai aceitar. Aqui cai é bola, a descer, a subir, aqui cai é bola, a descer, a subir, aqui cai é bola, a descer, a subir, aqui cai é bola, aqui cai é bola, aqui cai é bola. Aê, DJ, escama só de peixe. E pina essa bundinha, e pina essa bundinha. Galera do Paysandu, dá um gritinho aí. Paysandu ganhou hoje, não foi? Paysandu ganhou hoje. Galera do Paysandu, feliz da vida aí! Cadê a torcida do Remo campeão paraense? Dá um gritão! Mas vou fazer um negócio aqui, ó. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Não vi, não. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Galera do clube do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Bicola aí. E bate na palma da mão, galera do Leão. Na palma da mão, galera do Leão. Cadê o gritinho das virgens? Vai começar a mentir essa hora? Tá cedo ainda. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas, das sinceras, das bandidas. Desgraçado! Bora pra 13, tá na hora! Vai quebrando, vai! 3, 2, 1, agora! Bora, Vitor do Lava Jato! O Iago do Gol! O Gol Pressão! O Leonardo dos Humildes! O Valdiano dos Cachabá! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Lourinha jogando, Rivinha jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Leinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Lourinha. Fala, Jonathan! Parabéns, novinha. Tudo pra Gleice, meu parceiro Diego Leide. Parabéns, novinha. Dieldo. Parabéns, novinho. E o Hélio. O troféu do ano. Na frente novinho, do gigante. O troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim, você é número um. Vai! Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim, você é a número um. E vai quebrando, vai. E vai quebrando, vai. E vai quebrando, vai. Vai quebrando, vai. Em novembro, dia 25 de novembro, tem o nosso gigante no Ciro de Itauari. A festa vai dar o que falar no Itauari. Ciro de Itauari, dia 25 de novembro, vai na dança. Prepara, Itauari! Tranque, não se acanhe. Meu parceiro Lolo e também o Búfalo, o despintado do Sevilha aqui comigo. Se soltar, e vem quebrando, e vem coisando, quebra tudo, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Aí da vizinha o popular. Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Para curtição, assim, ó. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai vai quicando, tentando, quicando, tentando. Obrigado também a toda a nossa família, vida louca. Quicando. Tá todo mundo junto e misturado. É o pique. Vai, vai, vai. Alucinados, vamos lá. Vai, vai que quando. Um abraço, Bruninho, garoto! Vai que quando. Jogando a bunda. Quebra tudo! Quebra tudo! Agora, agora! GG! Vem pra Ziquinha! Chama as amigas pra afrontar! Bora, diabo, Carol! Chequinha, bota pra aturar! Bota a bunda pra mexer! Mexe tudo, de gaçada! Como não me chama? Mais um maluquinho, já fica massa aqui, ó. Trick massa, bagulho doido. No escuro da inveja. Bagulho doido. Vai para Lisa, como não me chama? Vai para, vai para. É o baile do Patrese. Para, para, vai para, vai para, para, para. Gabriel, bebê, eu tô bonitinha. Hello, você bruta. É sempre. Que tal? De verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanagem, vem na folha. Tem piscina, mas tem garapinha. Sacanagem, vem na folha. Bora aí, mesão! Vai, solta o sacanagem. Quebra coco também! São críticos na área, obrigado, viu? Pedido vai pra cima, quando eu mando, vai pra baixo. Pedido vai pra cima. Prepara que eu vou acabar de tocar aqui, Neto! A gente vai virar o bicho aí embaixo, meu irmão. Acima. Bagulho doido! Show, é muito show, meu irmão! Aniversário do Neto! Vai, tudo com o DJ, vamos dar uma... Da banda do Forrozão no Doxo, meu irmãozinho Miro. Cheirinho de sozinha, vinha de... A banda que estremece a esquina da Feira do Caribe, né? Então pronto. Bora, Miro! Miro Marques é muita onda. Patrese. Detonando! Essa música é sucesso! E a gente detona de todo jeito! Cantando e dançando. Tô querendo novamente ver. Pra hoje em dia eu falar pra você. Que a indecisão apertou no coração. Aquele aperto se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Bora, Bruninho! Me abraça. Bora, Bruninho, prepara. Eu, o seu bem. Esse ano esquecer. A gente vai quebrar o tabu, viu? Em Nova Timoteo, na festa do Mingau. Quem toca esse ano é o nosso animal. Não vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade. E aí, Betinho? Aquele abraço a você também. Meu parceiro Bruninho também tá no gigante aqui no comando. Troca aquela lua pelo seu olhar. E a sua primeira dama vinha. É a Aline, é? A primeira dama Aline. Bora, Bruninho. Ele tá afim de gastar tudo hoje, meu irmão. Ele tá no gigante. É verdade. Tá grandão. Bora pra cima. Eu troco a estrela por um beijo seu. Troca aquela lua. Obrigado, minha dona rapaziada também do bar. Meus amigos, em peso no Congo. Leite, o Diego, a Diego, o Ed, o Suede, o Jonathan. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Quebra tudo! Abusada. E aí, DJ Cifre, cachorro. Olha tá chegando, Nova Timoteo. Renovando tudo, papai. O gigante crocodilo chegando. A festa do Mingau. O bagulho vai ser doido. O gigante chega chegando. Ela vai batendo. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo. Quebra. Ela vem quicando. E vai. Ela vem tremendo. Bum, bum, bum, bum, bum. Vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Registrando tudo, se liga, sabe, é muita hora. Tá caindo, bora! E a partir desse momento, tá caindo puro. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Deixa eu um abraço também, nosso grande parceiro, nosso empresário Josiel. Responsável aí pelo maior som aqui em Capanema, pessoal do Matrix também. Tá todo mundo por aqui, obrigado, Josiel. E a gente vai pra cima. Pode vir sem dinheiro. Você tem que organizar bacana o grande encontro. Pode vir sem dinheiro. Chama, quem comanda em Capanema é o Matrix. Broto convoca as tchuca. Mais tarde tem. Bora, José! Vai rolar suruba. Só uma surubinha de leve, surubinha de leve, tá. Essas mina maluca. Vai! Taca a bebida, depois tá que fica, mas na abandona na rua. Só uma surubinha de leve, essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas na abandona na rua. A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Vai dançando! Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinho assim fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Bora, Leozinho! Deixa eu mandar um abraço, meu irmão, seu parceiro de Leozinho. Cara que deu um pontapé inicial nessa grande festa hoje aqui. E ele vai estar conosco invadindo. Lá em Bonito. Vamos. Fazendo aquecimento pra rapaziada aí. Aniversário do nosso grande parceiro Promoto e Bueira. Esse domingão. Leozinho deu o pontapé inicial. E a Munir vai estar com a gente. Aí, bonito, bora, Leozinho. Tá cheia de papinho no WhatsApp. É o É o pique. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Nossa! Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo, tá com o rabê. Fala, minha família, panelinha! O furdu tá com e peso no gigante! Abraço, segundinho. O Fábio também, dois irmãos. E o 3 reais também, pra cima, vai. É esse que tá maior tumulto. É o Jay Smith, Nando DK no fluxo. Nossa! Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. O tudo tá com. Bora, Fabinho! Tá com. Fabinho do Lava Jato, CD todo tempo. Tá com. Tá com. Rabetão com força, com força, com tudo. Taca rabetão com força, com força, com tudo. Taca rabetão. Eu sou transariano. Fala muito, interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Fala muito, interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, vai! Ser bancada pro favelado, mas não cola na. Marina! Aqui pra ela, ó. Cadê teu pai, Júnior? Se cola em baile de patricinha, mas quer escutar a mão dela, né? Ó, aqui pra ela, ó. É o tubarão. E fala muito, interesseira. Só transaria, nito querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Do jeito que a mulherada gosta. Agora, quando ela dança essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando no baile funk, ela o quê? Sensação. E pina essa bundinha, agora vai! Que pra batão, pra batão grandão. Agora? Vai, grandão. Aniversário do Neto! Do ministro, meu irmão! Vamos lá! E o senhor Marley também! Pra Frangue! E o Pedrinho! É muita onda! É tu quer? Anos, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vocês! Vai dar PT, vai dar PT! Vai dar o quê? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandela? Ui, partiu, aonde é o Mandela? Bora, Fabinho! Fabinho da Rino B! E o Bacato Midian Wendo Digital! Rodrigo, Nina, Tina. Partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu. O top DJ do Pará. Ui, partiu. O top DJ do Pará. DJ Patrese. O top DJ do Pará.